Doutor Álvaro Herdade, portanto, houve já conhecimento de que o Hospital da Fundação Aurélia Mardini estará a receber doentes que já testaram positivo para a Covid-19, mas que já ultrapassaram essa infecção, no sentido também de aliviar a pressão nos hospitais de Coimbra. É um facto. É verdade, é verdade. Já estamos a receber doentes desde o meado de dezembro, que estamos a receber doentes vindos dos Covões, inicialmente vindos dos Covões, neste momento já vindos de outros hospitais, inclusive a Aveiro, também para cá. Portanto, são doentes que já tiveram Covid, portanto, que já estão tratados, mas têm muitas outras sequelas, outras que agravaram outras patologias que já tinham anteriormente. Muitos ficaram com insuficiências renais agravadas, com insuficiências respiratórias, outras comorbilidades que necessitam neste momento de ser tratados, não é? E o hospital da Fundação tem então capacidade, tem logística para acolher estes doentes? Sim, sim, não, são doentes como outros quaisquer, não é? Neste momento, portanto, estamos numa situação em que realmente podemos deixar de operar. Essa é uma situação que nós, com certeza, estamos a ponderar. Portanto, temos que deixar as cirurgias para trás, tem alguma coisa que ficar para trás, porque teremos que ocupar as camas com estes doentes, não é? Neste momento, quantos doentes é que já receberam no âmbito, então, desta situação? Quer dizer, neste momento teremos internados à volta de 30 e tal. Mas já estão altas, ainda agora estou a programar altas, portanto, por exemplo, hoje e amanhã saíram mais dois doentes ou três e virão outros. Isto é, portanto, logo que eles estejam em condições para ir para casa, vão para casa. E virão outros porque há uma pressão muito grande nos hospitais, as pessoas, sobretudo instituto, ainda não se aperceberam muito bem que isto está em completa ruptura e que é necessário realmente que as pessoas tenham cuidado com aquilo que está a passar. Doutor, qual é a capacidade que o hospital tem então para acolher estas pessoas, ou seja, o número de camas que estarão disponíveis? Como sabe, o nosso hospital tem 60 camas, já tem 20, portanto, distribuídas, na totalidade são 60 camas. Portanto, nós portanto, colocamos todas essas 60 camas ao dispor, quer da ARS, quer do Centro Hospital Universitário de Coimbra. Portanto, se tivermos que parar com outros, vamos parar. Portanto, há que neste momento resolver em primeiro lugar esta situação desta pandemia. Doutor, portanto, são doentes que já não estão positivos para a Covid-19, mas com o agravar desta situação que se prevê, tal como indicam os especialistas, o hospital poderá também reservar um espaço para poder acolher doentes Covid? Nós não estamos a receber só doentes de ex-Covid, estamos a receber doentes também do CHUC, também, portanto, doentes que nunca tiveram Covid e que têm outras patologias, não é? Sim, sim. Portanto, esses doentes também necessitam ser tratados. Mas estava-lhe a questionar se, dado o agravamento da situação, não é, o elevado número de casos, se o hospital pode vir a ter que também tratar aqui doentes Covid nas suas instalações. Nós temos capacidade para isso. Veja aquilo que se passou com o nosso lado. Nós no nosso lado tivemos doentes com Covid e não transferimos nenhum doente. Conseguimos tratá-los. Portanto, não podemos ajudar. Quer dizer, temos capacidade para isso, não? Portanto, desde que não sejam doentes que necessitem de ventilação intensiva nem de cuidados intensivos, temos capacidade para fazer tudo isso. De momento não tem nenhum utente nessas condições? Neste momento não, temos doente em vigilância. Em vigilância. Né? Porque todos estes doentes que vêm, que não sejam do... aquilo que eu costumo dizer, estes doentes que vêm do Covid, que vêm das zonas Covid, portanto, quer dos UCS, quer do Aveiro, são os melhores, são os mais seguros. Tenho mais confiança nesses que nos outros que vêm dos outros serviços. Sim. Uhum. Nos outros serviços, portanto, e nós também sabemos, e todos nós sabemos, que nos outros, em todos os hospitais, há focos de Covid, não é? E que nós temos de estar atentos e temos vigilância sobre esses doentes, porque de um momento para o outro podemos ser positivos, não é? Claro. E temos que tratar a mesma com os outros, não, o Covid não é nenhum bicho de sete cabeças que não seja tratado. Agora, que é uma doença grave e que leva à morte, isso é de certeza. Agora, que não podemos mais nenhuma, os doentes não vão ser postos de parte para não terem Covid, têm que ser tratados. Claro, se no caso de algum IT estar positivo, terá que ser tratado, não é? É essa... Tem que ser tratado na mesma, nós temos, encaramos isso como normal, nós somos profissionais de saúde e estamos dispostos a isso. Claro. Doutor, já que estamos também a falar, em que ponto, qual o ponto de situação também relativamente às outras valências, o surto de Covid que tinha, entretanto, sido também identificado, está ultrapassado ou há algum caso ainda por se curar? Estamos a falar das outras valências. Exatamente, sim, do LAR e do Jardim de Infância e a ATL. Não, no Jardim de Infância não temos nada. No LAR, neste momento, chegamos a ter 20 casos entre colaboradores e utentes. Neste momento, a semana passada, quando estamos, temos apenas 3 casos positivos que esta semana estão a ver que já estão negativos. E são utentes? De utentes. Estão assintomáticos, estão bem, não têm nada, mas, portanto, ainda temos 3 casos positivos, que a semana passada ainda testaram positivo. Esta semana estou vencido que vão dar negativo, já tem, porque todos eles já têm perto dos 20 dias de tratamento. Doutor, enquanto médico conhecido clínico e também que dá a cara pelo hospital, e diante dos números que têm sido dramáticos no nosso país, também o próprio Conselho que está em risco extremamente elevado de contágio, o que é que pode dizer às pessoas? Portanto, sabemos que devemos confinar e ficar em casa, mas que mensagem é que pode partilhar com as pessoas? Eu acho que, essencialmente, é uma questão de civismo. As pessoas têm que realmente se convencer e isso eu acho que temos muitas críticas a fazer. As pessoas continuam a vir às compras 2 e 3 pessoas, 4 e 5 famílias inteiras dentro do carro. Isso tem que acabar. Portanto, mesmo aquilo que é permitido vir às compras, não vai vir às compras. Aquilo que está preconizado é vir uma pessoa a fazer as compras. Não é vir em 4 e 5 pessoas dentro de um carro a fazer as compras. Quer dizer, continuamos a andar na mesma. Eu acho que neste momento Portugal é um país de atletas. Ainda ontem dizia um colega meu, quer dizer, nunca vi tanta gente a fazer corridas, a fazer. Alguns até passei a trela sem cão. Quer dizer, isto acho que as pessoas estão a brincar com uma coisa, mas quando se calhar é ele, e quando eles subirem com o ventilador, a necessitarem do ventilador, as pessoas vão pensar 2 vezes. Mas ainda continuamos na mesma a brincar com isto. Ainda quando de sábado para domingo para segunda, às 2 da manhã aparece um doente de Ceia, que vem aqui ao Oliveira do Hospital com toda a sintomatologia característica de Covid. Quando toda a gente diz na televisão que o delito está a ser que fica em casa, eu venho ao hospital, não, tenho cabeça, 2 e isso tosse e vem às 2 da manhã de Ceia para aqui para ver o hospital. Quer dizer, as pessoas continuam a brincar com uma situação que é muito grave e que nos põe a todos em perigo e que não respeitam sequer o esforço que está a ser feito pelos profissionais de saúde. Portanto, pede-se civismo a todas as pessoas, não é, nesta altura? É essencialmente uma questão de civismo. Acho que é realmente, neste momento, é uma questão de civismo. É mesmo isso que é necessário. Portanto, continuamos a ver as pessoas às portas dos cafés, dentro dos cafés, continuamos com cafés abertos, portanto, como se nada fosse, isto não pode acontecer, isto tem que realmente as pessoas têm, não é, e não é uma questão de, não é GNR, não é PSD que tem que vai travar, cada pessoa é que tem que ter sido, eu isto, não devo fazer isto porque amanhã pode fazer, calhar, a mim. Claro. Bom, doutor, e já agora, quanto ao funcionamento das escolas que se mantém, qual é que é a sua opinião? É que as escolas deviam ter sido fechadas, isso é essencial. Não é o problema das crianças, até porque temos, ainda ontem, na mortalidade, temos 2 mulheres com menos de 30 anos. Sim. Não temos relação a isso, mas o ponto é a cadeia de circulação, porque essas crianças vão nos transportes públicos, vão com outras crianças, vão para casa, transportam o vírus, não são elas que podem não ser, mas são o veículo de transmissão do vírus para as pessoas que têm em casa, para os avós, para as pessoas que têm em casa. Eu acho que isso foi o maior erro que deve ter sido feito, foi a escola neste momento, por exemplo, em Oliveira do Hospital, a escola ter aberto. Quer dizer, não estamos melhor hoje do que estávamos há 15 dias atrás e abrimos as escolas. Quer dizer, é realmente uma medida que, no meu entender, e vale aquilo que vale, mas muito mal, portanto, que não deve ter sido tomada esta decisão.